A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Miguel Sardano, realizada no dia 30 de maio de 2010, na Fraternidade Espírita Alta de Souza, que fica na rua Loefgrin, número 1428, Vila Clementino, São Paulo, promovida pela Distrital Jabaquara da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. O tema é o conceito de família na visão espírita. Com vocês, a palestra de Miguel Sardano. Bem, queridos irmãos, nossos cumprimentos a todos, né? Votos de paz. Então, hoje nós vamos falar sobre o conceito de família. Tecnicamente falando, juridicamente falando, é o pai, a mãe e os filhos. Porque os outros, nós vamos ver aí, que são agregados. Todas as pessoas, também do mesmo sangue, que são famílias numerosas, como filhos, irmãos, sobrinhos, esses são os chamados agregados. Também existem, no conceito de família, grupos de seres ou coisas que apresentam características comuns, né? Falamos da família espiritual, família real, família de insetos, família de todo tipo, os animais, de um modo geral, se congregam em família, são estudados em família. Então, é um termo muito extenso, a palavra família. E na história natural, cada uma das divisões de uma ordem desses seres vivos, conforme nós falamos. Os descendentes de uma linhagem estirpe, né? Quando se fala assim, você pertence a que família? Olha, a família Souza, a família tal, a família qual, né? Se costuma dizer, esse fulano pertence à família Matarazzo, à família isso, à família aquilo. Então, é a linhagem, a estirpe. E, por exemplo, em família, o que quer dizer em família? Em casa, entre os seus. Nossa reunião é assim muito simples, é em família. A gente sabe que está falando da intimidade. E, etimologicamente, é família de palavras que procedem de uma raiz. Por exemplo, tal verbo pertence à raiz tal, família tal, as palavras também têm família. A família real, o rei, a rainha, os seus filhos, parentes do mesmo sangue. A Santa Família, até um quadro chamado Santa Família, ou a Família Sagrada, que representa a Virgem Maria, José e Menino Jesus, que é chamada Família Sagrada. E também essa palavra, essa expressão, um adjetivo honesto, decente, falando-se sobretudo de mulher, né? A pessoa diz assim, olha, não, é uma moça de direito, é uma moça de família. Então, juridicamente, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida comum através de um contrato, que é a certidão de casamento, dando origem à genitura, quer dizer, pai e mãe da mesma espécie. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Então, costuma-se dizer, porque a família brasileira, hoje em dia, referindo-se à nação, a família é o grupo também de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação. Aí já vamos entrando numa parte espiritual. Então, graças à contingência reencarnatória, então, esses espíritos se reúnem para compromissos firmados anteriormente, em função do karma, em função da lei de causa e efeito. E assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra, em domicílios físicos diferentes, para as realizações nobilitantes, com que sempre serviram abraços os construtores do mundo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos, os inimigos, né, os rebeldes, do passado o ensejo, a oportunidade da necessária evolução, da qual eles vão fruir também após as renúncias, demoradas uniões do mundo espiritual. Então, é todo um processo de reharmonização de espíritos que no passado foram desafetos, tiveram problemas, e recebem a oportunidade, às vezes, de se reunir num grupo familiar. Então, a família é mais do que a resultante genético, quer dizer, do sangue. Também são os ideais, os sonhos, os anelos, né? As aspirações, as lutas, as árduas tarefas, os sofrimentos e também as aspirações. As aspirações, as tradições morais e também elevadas, em que se baseiam, se cimentam os liames da concepção divina no grupo doméstico, onde medram, nascem, né, as nobres expressões da elevação espiritual. Então, essas informações estão também no Evangelho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, registra: os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os da consanguinidade, aqueles que são provenientes só do sangue, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes e após sua encarnação. Quer dizer, afinidade é um fator que prevalece nessa questão de família, tanto na Terra como no mundo espiritual, de onde se segue que dois espíritos nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Isso é muito comum acontecer de pessoas se ligarem a colegas de trabalho, de escola, vizinhos, amigos, né, e terem uma ligação mais afim do que propriamente aqueles que são da família sanguínea. Isso, então, veja só, e pode, no caso, como se fala, atrair, né? Se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos da mesma família, até irmãos gêmeos, né, podem se repelir, porque não se trata de espíritos afins, são espíritos que nasceram naquelas circunstâncias, levados pela necessidade de resgate, de reajuste. E o espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Assim a define Vitor Hugo, espírito no Árdua Ascensão. Então, são várias definições que nós estamos colocando aqui de espíritos e de autores encarnados, mas aí nós estamos vendo os conceitos mais de André Luiz, agora de Vitor Hugo, no livro Árdua Ascensão, psicografado por Divaldo Franco. A família consanguínea é uma experiência evolutiva na qual os sentimentos de amor, se apuram. Bom, a responsabilidade se agiganta nos deveres que mantemos em relação ao próximo e a nós mesmos. A tolerância e a compreensão se dilatam em exercícios que alcançarão a comunidade inteira. Então, é uma espécie de exercício essa convivência. Eu sempre digo que a família é um verdadeiro laboratório de experiências. E o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, assevera: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, sim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para os mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Então, Emmanuel costuma chamar a família um educandário da alma. Bom, agora nós vamos ver também o conceito de família espiritual. É um agrupamento de espíritos encarnados e também desencarnados, que compartilham sentimentos e ideais semelhantes, fundamentados na lei da afinidade. A simpatia que os une é pura e sincera e constitui para eles a verdadeira felicidade. Então, o conceito também de felicidade está muito ligado a essa harmonização, porque se uma família não tem aquela harmonização, aquela simpatia, um bom entendimento, é evidente que a família vive sempre em dificuldade. Às vezes a pessoa costuma dizer assim: ah, mas essa família é um inferno, e a casa deles é um verdadeiro inferno. Por quê? Porque estão sempre brigando, discutindo, qualquer coisa é pretexto para discussão. Então vejam bem, aí são atraídos uns para com os outros pela similitude de ideias, gostos, sentimentos. É a famosa lei da afinidade, né? Os afins se atraem. Então formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra de eflúvios, de elementos fluídicos, serenos e benéficos que emanam do conjunto, cujos membros tanto se dispersam para darem as suas missões, tanto se reúne num ponto qualquer do espaço para comunicar o resultado de seus trabalhos, ou se reúne em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber conselhos, instruções, etc. Então, por exemplo, existem aquelas lideranças espíritas, né? Vamos dizer assim, o Chico Xavier conseguiu lá reunir aquele grupo todo, que é o grupo da prece, a comunhão espírita. Ele ali ficou como se fosse um pai daquele grupo. Kardec também pode ser representado como um pai da codificação, criando todo um núcleo de pessoas afins, com o mesmo propósito, com as mesmas ideias. De um modo geral, todas as lideranças, né, aquelas pessoas que têm aquela capacidade de liderança, funda centro espírita, funda organizações, eles acabam sendo uma verdadeira família. As pessoas se encontram, se abraçam, se beijam, sentem saudades uma da outra, e às vezes nem sequer pensa no elemento de casa que saiu, que viajou. De vez em quando, vamos dizer assim, passa na lembrança, mas enquanto que às vezes ligado a pessoas afins do mesmo grupo, a pessoa sente falta, sente saudade, telefona, troca e-mail, e não tem nada a ver com a matéria, não é ligação física nenhuma, mas é um espírito afim. Está noutra família, às vezes está noutro lugar, às vezes está noutro país, mas a pessoa sente falta, sente saudade, existe uma afinidade. Então nós temos esses conceitos todos, né, de família. A gente vai se aconselhar. É muito comum, às vezes, uma pessoa, principalmente os jovens, né? A mocinha, por exemplo, fala: ah, eu não vou conversar isso com a minha mãe, não. Minha mãe acho que não vai entender. Eu vou conversar com a mãe de fulana. Eu gosto muito dela, ela me compreende. Vai se aconselhar com a vizinha, com a mãe da amiga, porque não sente muita segurança de falar com a própria mãe ou com o próprio pai, e sente mais facilidade de se comunicar com aquela pessoa. Então isso só se explica pelos laços do espírito, porque pelos laços da matéria, o certo, o ideal, a tendência seria você se ligar pelo sangue, pela atração natural do sangue. Mas existe também essa força espiritual, essa atração espiritual. Então, aí está. A família espiritual é uma constelação de inteligência, né? Cujos membros estão na terra e nos céus. Céus aí, no sentido de planos espirituais. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo que revelemos na escala da evolução, nós possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama que nos ama, a impedir-nos, impelir-nos, né, elevar-nos, ajudar-nos. E a reencarnação, antes de separar, une os membros de uma mesma família, embora haja separação momentânea, dependendo, claro, da tarefa ou da prova que possa cumprir um e o outro, e algum de seus familiares, mas o reencontro se efetua no final da missão. O que é isso? A gente sabe que as famílias se reencontram no mundo espiritual. Muita gente tem essa preocupação de saber se vai encontrar alguém, se não vai encontrar alguém, né? A pessoa fala assim: ah, mas será que no mundo espiritual eu vou viver com a mesma família que vivi na Terra? Porque a gente tem também familiares de outros tempos, de outras existências. E se a gente reencontra com esses familiares, já não há aquela preocupação de sangue, de sobrenome. Não há essa preocupação, porque aqui na Terra nós temos essa questão de família, de herança, de irmandade, né? Meu irmão, meu tio, meu avô. Mas quando nós desencarnamos, nós perdemos essas características. Ficamos com as lembranças, com as recordações, né? Mas a minha avó pode ter sido minha tia em outras existências, pode não ter sido nada. Então, veja bem, quando perguntaram a Jesus, quando uma pessoa é casada com duas vezes, três vezes, no céu, a pergunta era assim: como é que fica? Com quem a pessoa vai ficar? É uma preocupação humana. É uma preocupação humana, que no mundo espiritual não existe essa preocupação. Existe sempre afinidade. Ficamos com aqueles com quem nós temos maiores ligações, maiores afinidades, né, desde os tempos mais remotos. Mas quando nós falamos em família, gente, tem a família organizada, a família humana, né? Por exemplo, nossa família, uma família que a gente procura manter o máximo de paz, de harmonia, né? Frequentando a religião, no nosso caso, a casa espírita, né? Mas aqueles que são católicos vão à igreja. E é uma forma também importante a presença da religião na família. É fundamental a presença da religião na família, porque é o ponto de ligação com o espírito, com a alma. E se não houver o cultivo da religião, ou só pelos laços dos interesses materiais, a família pode se dissolver. Daí, quando nós falamos no nosso movimento espírita, nas leituras também, na literatura espírita, a necessidade de criar a evangelização infanto-juvenil na casa espírita, porque também vamos encaminhando os nossos filhos. Por quê? Porque o lar é a primeira escola, disse Allan Kardec. O lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. Eu vi aqui, por exemplo, no livro Consolador, né? Emmanuel diz assim: olha, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos de idade, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, diz Emmanuel, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais fácil de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, isso também é uma questão de ter os pais motivados, interessados e ligados nessa questão de orientar a família no sentido de educar os filhos dentro dos princípios da religião. Então, diz assim: eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Porque a mãe é que recebe o filho nos braços, alimenta, tem um contato mais direto. Então é uma missão mais atinente à mãe devido a essa afinidade. Desde o cordão umbilical, o espírito se liga muito à mãe afetivamente, de tal forma que a missão da mãe é muito importante no encaminhamento do espírito. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito no seu mundo orgânico material e atingida a maioridade. Se a educação não se houver feito no lar, vejam bem, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do passado e vai reincidir nas mesmas quedas, porque faltou o quê? A luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, a gente está vendo aqui que nesse período da infância, até os 7 anos, é o canteiro próprio preparado para a sementeira. É ali que nós temos maiores condições de educar os nossos filhos. Já diz o velho adágio, né? É pequenino que se torce o pepino. Então, isso leva as pessoas a analisar que na primeira infância tem que investir mais tempo, mais cuidado, tratar de se preocupar com essa parte dos costumes e a questão do exemplo, sobretudo, gente. O exemplo é fundamental. A gente tem casos de pessoas que passam pelo atendimento fraterno e mesmo da experiência do dia a dia, de pessoas que são mau exemplo para os filhos. Às vezes o pai fuma, bebe, xinga, fala palavrão. Como é que esse filho vai superar todas essas deficiências, todas essas dificuldades? Bom, qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Essa é uma pergunta que foi feita a Emmanuel, no Consolador. E ele diz assim, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Veja que conceito, né, de Emmanuel, que Kardec também endossa, coloca isso no Livro dos Espíritos, que o lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores, os primeiros educadores. E reparar aqui também a diferença entre educar e instruir. A escola instrui. Nós não podemos dizer assim, não, ele vai crescer, quando for para a escola, os professores educam. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia é uma luta muito grande que os professores têm com relação às crianças, porque não respeitam. Os pais não preparam mais os filhos nesse sentido de respeitar os mais velhos, respeitar as leis, respeitar a natureza. A gente vê muita coisa errada por aí, nas escolas. Eu moro em frente a uma escola, e num prédio, e da minha janela eu fico olhando o pátio da escola. É uma escada de vários degraus. E no intervalo, os alunos saem e sentam no degrau. E ali comem lanche, chupam bala, comem doces, enfim. É o intervalo da escola, né? De meia hora. Quando eles saem, é uma imundice. Estava limpinha a escada. Quando eles saem, e eu olho lá de cima, toda aquela sujeirada, eu digo, meu Deus, é uma escola. Não é uma penitenciária, não é uma favela, não é nada disso. É uma escola. Não estão educando. Se ele joga essa papelada suja aí na escola, imagina na rua. Agora, me admira muito a direção da escola admitir isso, admitir essa coisa. Não é possível, eu falo, mas não é possível, como é que pode? Agora, vai reclamar com os pais? Hoje os pais vão contra os professores. Tem acontecido casos até de agressão de pais que vão lá tirar satisfação porque o professor deu um pequeno castigo, nem foi, porque antigamente era ajoelhado no milho, era palmatória. Eu sou desse tempo, da palmatória. O professor puxava a orelha, punha de castigo em pé lá no canto. Isso acontecia. Hoje se isso acontecer, tem processo. Então, baseado nisso, os menores, então, quando a polícia chega, eu sou menor. Como quem diz, não põe a mão em mim. Eu mato, roubo, faço o que eu quero e você não põe a mão em mim. É a nossa legislação, né? Errada, absolutamente errada, porque isso não educa. Isso incentiva o crime. Dando continuidade aqui, quando o Emmanuel fala que o lar é a melhor escola, porque a educação mesmo é em casa, não é na escola. A escola instrui. A missão da escola é passar conhecimento. Agora, educação doméstica, formação do caráter, isso é em casa, os pais. Então, na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência das criaturas, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então veja essa conclusão de Emmanuel, muito interessante, porque a finalidade do Espiritismo também é essa. Eu considero a doutrina espírita, meus irmãos, uma educadora. O centro espírita, uma escola de formação espiritual das pessoas. Não deixa de ser um processo educacional. O que nós estamos fazendo aqui? Educando o espírito. A gente que vem de outros ambientes, de talvez de outras religiões, de outros costumes, vai reformulando aqui os conceitos de moral, de conduta, de fraternidade, vai procurando desenvolver esse lado espiritual que muitas vezes nós não damos a devida importância. Se a humanidade tivesse essa preocupação de educar-se espiritualmente, meu Deus, o mundo seria outro. Não teríamos tanto crime, tanta violência, tantos problemas como nós temos aí na sociedade, no dia a dia. Que a gente vê o que falta mesmo aí é educação de base, educação doméstica mesmo, desde pequenininho, desde criança, como diz aí o Livro dos Espíritos, Emmanuel, que na idade de 0 até 7 anos é o período de assimilação mais fácil, de costumes, de hábitos. Quantas vezes as pessoas falam, a minha mãe sempre dizia, a minha avó sempre falava, o meu pai sempre ensinava. Isso fica aquela semente no inconsciente. Quando a gente lê André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, ele sofreu lá 8 anos, mas quando ele lembrou da mãe, que a mãe colocava ele no colo, ensinava a orar o Pai Nosso, ele começou a sentir uma saudade, uma dor no peito, começou a chorar, e começou a orar e chamar pela mãe. E ele disse assim, eu voltei a ser menino, as lágrimas corriam pelo rosto e eu chorava chamando pela minha mãe. Você vê um homem feito, que foi casado, que foi médico, que foi escritor, chegar nesse ponto, porque todos nós temos esse vínculo umbilical com as nossas mães. Mesmo os adultos, na hora da grande dor, do grande sofrimento, clamam pela mãe. E quando estão no mundo espiritual também, nessas regiões de sofrimento, que foi o caso, por exemplo, de André Luiz, a figura da mãe foi importante, porque ele lembrou da mãe, que a mãe orava, ensinava o Pai Nosso. E ele, que era materialista, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, começou a dizer, bom, será que a minha mãe não tinha razão? Será que não existe um Deus que toma conta de tudo, um Criador? Então, se ele existir, eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou chorando, eu estou implorando que ele me socorra. E aí apareceu aquela figura bonita do Clarencio, aquele espírito iluminado, e ele disse assim: quem sois, anjo do Senhor? Não, eu não sou nenhum anjo, eu sou seu irmão, me chama Clarêncio, vamos para o nosso lar. E levou-o para a colônia Nosso Lar, e depois todos nós conhecemos a história do espírito André Luiz. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Miguel Sardano, realizada na Fraternidade Espírita Alta de Souza, em São Paulo. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da Terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Miguel Sardano, realizada no dia 30 de maio de 2010, na Fraternidade Espírita Alta de Souza, que fica na rua Loéfregulin, número 1428, Vila Clementino, São Paulo, promovida pela Distrital Jabaquara da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. O tema é o conceito de família na visão espírita. Com vocês, a sequência da palestra de Miguel Sardano. Você não pode adotar uma criança para essa criança fazer você feliz, para essa criança ajudar você. Você que tem que ajudar a criança, você que tem que educar a criança. E, de um modo geral, o papel é invertido. As pessoas querem ter filhos para não ter solidão na velhice, quer dizer, pensando nelas egoisticamente. Ela não pensa assim: não, eu quero educar essas crianças para que sejam pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Não, pensa na sua satisfação. E muitas vezes querem projetar nos filhos aquilo que eles não conseguiram ser. É o caso das profissões. Isso ainda acontece, apesar de tudo, ainda acontece. Ah, eu quero que meu filho seja engenheiro, seja médico, seja isso. Nunca fala assim: eu quero que meu filho seja um bom operário, um bom mecânico, um bom padeiro, um bom sapateiro. Então, não se fala. A pessoa quer ser doutor, né? E está cheio de doutor aí, trabalhando em balcão, dirigindo carro, taxista. Por quê? Porque tem muito doutor e não tem encanador. Reparem que está faltando hoje profissionais. Por quê? Porque todo mundo está pensando em faculdades. Porque hoje tem muitas facilidades, mas depois tem essa situação toda de desemprego e tal. De tal forma que tudo isso faz parte do processo família, educação. Porque as famílias pensam no futuro assim: não, eu quero que o meu filho não passe as dificuldades que eu passei. Então nós damos tudo para os filhos e não damos, às vezes, o principal: religião, formação moral, exemplos bons. A pessoa quer que ele esteja bem na vida, mas o que é estar bem na vida? É ter posição social, é ter poder, é ter bom emprego, é ter dinheiro, é ter títulos. Ah, fulana casou, você sabia? Não. Oh, casou muito bem, viu? Precisa ver o partido que ela arrumou. Qual é a ideia que vocês têm? Agora, se você dissesse assim, ó, eu conheci um caso. A pessoa falou assim: olha, sabe que fulana casou? Mas olha, casou maravilhosamente bem. Não diga, ele é empresário, é médico? Não, não, não, não, ele é encanador. Você não falou que ele casou maravilhosamente bem? Sim, é uma pessoa honesta, é um homem de bem, de bom caráter, não tem vícios. São os conceitos que nós temos de estar bem na vida. Sabe que fulano, olha, fulano está muito bem. O que quer dizer isto? tem casa, tem carro, tem isso e aquilo. Não está dizendo que a gente está muito bem, está frequentando uma religião, não tem vício, né? Uma pessoa honesta, correta, cumpridora dos seus deveres. Isso, do ponto de vista espiritual, é que estar bem, né? Estar bem. Se você falar assim, ó, Chico Xavier, Chico Xavier estava bem de vida? Não, não tinha nada, nem casa, nem nada, era tudo emprestado, era dos outros. Jesus Cristo, o que, que ele tinha? Nada. Então nós podemos assim que Jesus Cristo não tinha uma situação boa? Do ponto de vista material humano, não. Era um pobre coitado, não tinha uma pedra onde botar a cabeça, como ele mesmo disse. Né? A gente costuma dizer, não tem onde cair morto. Porque é uma expressão popular, mas é verdade. Então a gente vê que nós temos que rever esses conceitos de estar bem, de ser uma pessoa de bem, estar, né, bem na vida, se dar bem na vida, né, uma pessoa esperta, né, uma pessoa viva. É isso que a sociedade está produzindo, infelizmente, é isso que está acontecendo no meio social. Então, eu considero o Espiritismo uma verdadeira escola de renovação de costumes, de renovação de hábitos, que vai promover uma verdadeira revolução no pensamento e, consequentemente, no comportamento. No comportamento. Porque a gente fala da violência, né? Ah, porque tem muita violência. Mas será que nós não temos também um pouquinho de violência? Eu vejo aí no trânsito as pessoas, hoje vindo de Santo André, domingo, sem movimento, o carro passava direto no vermelho. Eu digo, mas por quê? Só porque não tem movimento, é domingo, a lei não funciona? Mas é assim, não tem ninguém olhando? Leva. Não tem ninguém vigiando? É público. Não é assim. São conceitos errados. Eu fiquei impressionado lá na Suíça, ainda hoje, ainda tem. Apesar de estar lá, tem muitos estrangeiros e já tem ladrão e essas coisas. Mas, por exemplo, passando naquela parte rural, onde tem a plantação de maçãs, aquelas macieiras carregadas, tudo vermelhinho, tem uma pequena construção. Ali tem um lugar que tem suco de maçã. Pronto. Tem suco de maçã. E você pode parar o carro ali e tomar suco de maçã e colocar o dinheiro numa caixinha. Está escrito lá quanto que é aquela... Tem uma medida, tem copos descartáveis, tem copo médio, copo pequeno, copo grande. E aí está escrito. Se você tomar um copo grande, você põe tanto em euro, né? Uma moedinha, duas, três. Imagina, o cara leva tudo, leva a caixinha, leva, se puder, leva até a construção que tiver lá, aqui no Brasil. É outra cultura. Agora, é um povo religioso? Não, não é. É um povo de cultura, uma tradição, né, cultural. Meu Deus, a gente fala em ir para o céu, ir para o mundo espiritual, não sei o quê. Mas nós podemos criar o céu aqui na Terra. Imaginem a Terra, planeta Terra, o nosso mundo. Todo mundo honesto, todo mundo correto, todo mundo cumprindo com seus deveres. Ninguém fora da lei. Já imaginaram o paraíso que isso aqui seria? Nenhum palito de fósforo na rua, aquela limpeza, vai no ambiente, aquele silêncio, aquele respeito. Ontem estava no hospital, estava ali no atendimento. Vai um cidadão, alô, ô fulano! Eu digo, meu Deus, que falta de respeito, atendendo o celular aí, as pessoas ali com problemas de saúde e tudo. Ele veio de pegar discretamente, saíram para um canto, não. Ficou ali tratando de negócio em voz alta. Eu me senti mal, falei, meu Deus do céu, que sociedade que nós estamos vivendo, né? As pessoas agora não respeitam mais ninguém, não respeitam mais o semelhante. É no ônibus, é no metrô, em toda parte está o reflexo dessa falta de educação, dessa educação de base, essa educação moral. Nós não somos anjos, ninguém está querendo ser perfeito, ninguém está querendo ser anjo, estamos querendo viver melhor, ter uma vidinha mas em paz, sair na rua, saber que não vai acontecer nada, né? Hoje a pessoa não se arrisca em certos lugares, em certos ambientes, em determinados horários. Por quê? Porque o homem é lobo do homem. E eu me lembro aqui de Rubens Romanelli, isso já nos anos 50, no Rio de Janeiro, quando ele estava fazendo faculdade. Ele morava no Meyer, afastado, ia de bonde. Ele descia do ponto final do bonde, andava um pedaço escuro, onde tinha uns arbustos, umas árvores. Ele tinha que atravessar ali. Era 11 horas da noite, porque ele saía da escola 10h30, chegava ali 11 horas. E ele estava comentando lá no seu livro, O Primado do Espírito, que um dia ele estava passando por ali, voltando para casa, e de repente ele começou a lembrar que tinha ouvido no rádio ou no jornal uma notícia de que naquela região, naquela área, estava atento a frequência de uns marginais que estavam assaltando as pessoas. Ele foi lembrar bem naquela hora, ele levou um susto, falou, meu Deus, será que eles estão alojados por aqui? E aí começou a ter medo, né? Ter medo de atravessar aquele pedaço assim meio isolado. Mas já estou aqui, não tem outro jeito. De repente ele vê que um vulto surge atrás de umas árvores, de uns capins, assim, de uma moita. E ele falou, ai meu Deus, é alguém, vou ser assaltado. Não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. Então ele começou a orar, né? Começou a orar e pedir a Deus proteção e tal. E foi caminhando, esgueirando, com todo cuidado. De repente ele vê que sai um burro, um animal, um jumento, que estava pastando ali, saiu de trás da árvore. Ele falou, ai meu Deus, graças a Deus que não é um ser humano, não é gente, é um burro. Eu falei, meu Deus, até que ponto chegamos, né? Agradeci a Deus que naquele lugar não estava uma pessoa e sim um animal. Então, isso é o reflexo do nosso planeta. Porque quando se pergunta aos espíritos o porquê de tantas tragédias, de tanto sofrimento, de tanta dor, a Terra é um planeta de expiação e de provas, porque nele habitam ainda criaturas, né, com muitos defeitos, com muitas imperfeições, criaturas desequilibradas, que ainda não têm uma noção, uma visão da vida. Lá em casa, como eu disse, quando eu casei já era espírita. Minha mulher era católica, mas estava afastada da igreja, não estava praticando. Teve uma série de problemas, fazia muita pergunta, e o padre disse, olha, você ainda vai para o inferno com essas perguntas, porque são mistérios de Deus. Por que você quer saber essas coisas? São mistérios de Deus. E quem questiona esses problemas pode ir para o inferno. Ela disse assim, mas não pode, padre, como que eu vou para o inferno só porque eu estou perguntando? Eu quero saber por que nasce criança cega, aleijada, como é que o senhor explica? Como é que isso são mistérios de Deus. Como vamos explicar? São coisas da natureza, são obras de Deus, né? E nós não temos estar questionando essas coisas. Geneticamente a gente sabe por que uma criança nasce cega, por que nasce aidética, por que nasce tuberculose, nós sabemos geneticamente, né? Biologicamente nós sabemos. Mas por que aquele indivíduo que a lei colocou ali escolheu aquele? Qual é o critério de Deus? Ele vai dizer assim, você não, você vai ter bastante saúde, vai ser rico. Agora você não, você, vou deixar você bem pobre, miserável. Você vai ter até lepra também, vou botar lepra em você. Será que é assim? Que Deus fica assim, sorteando quem vai sofrer, quem não vai sofrer, quem vai ser feliz, quem vai... Vejam só, meus irmãos. A doutrina espírita esclarece tudo. Nós vimos aí. Até as origens, as famílias, a afinidade, o amor. Porque tudo isso é efeito. As causas estão no passado, mas ainda dentro de nós. Porque nós, que vivemos no passado, carregamos conosco para onde vamos. Desencarnamos aqui, os nossos defeitos, as nossas virtudes nos acompanham. Fica no corpo o que é do corpo, mas os vícios, as virtudes, são propriedade da alma. Então nós levamos para o além. Quando reencarnamos, se não aperfeiçoarmos no além, se não melhorarmos no além, trazemos de volta tudo aquilo que nós éramos, que nós criamos, que está dentro de nós, que é o nosso patrimônio. É a nossa riqueza a que se reportava o Evangelho de Jesus. Então vejam bem, a influência da religião na família, é de suma importância. Qualquer que seja a religião, que traga bons princípios, que traga respeito, que traga uma visão de Deus, uma visão de espiritualidade, porque pelo menos vão ser pessoas de bem. Às vezes a pessoa diz assim, ah, porque fulano é testemunho de Jeová. Eu digo, olha, deixa ele lá quietinho, não discuta, porque tem pessoas que têm essa mania de querer empurrar a religião para os outros. E o Espiritismo não é uma doutrina, uma religião, em que as pessoas aceitam por aceitar superficialmente. Ela tem que entender, tem que compreender. Ela tem que ter um grau de compreensão, de boa vontade. Não precisa ser superdotada, não precisa ser gênio. Não. Tem que ser uma pessoa de boa vontade, uma pessoa que queira aprender, que realmente esteja motivada, interessada. Mas a gente não deve sair por aí pregando, então, a reencarnação, meus irmãos, é uma verdade, né? Muito bem, você aceitou, assimilou, viva isso, pratique isso. Agora, se alguém chega e pergunta, escuta, você é espírita, o que é o espiritismo? Aí você tem a obrigação de explicar. Mas você não tem a obrigação de falar assim para a pessoa, qual é a sua religião? Outro dia eu estava diante de uma situação dessa. O meu cardiologista, eu não sabia, porque nunca tinha tratado desse assunto religião. Ele falou de energia, de autocura, não sei o quê. Eu falei, ah, o senhor gosta dessas coisas? Sim, eu gosto. Aí eu já fiquei entusiasmado, pensei que ele era espiritualista. Não, materialista. Ele falou, não, o universo todo é energia. Aquilo que se chama de Deus aí nas religiões é uma energia. Deus não existe. Existe uma energia. Eu falei, mas doutor, uma energia inteligente, uma energia que pensa, eu não estou entendendo. Claro, existem várias formas de energia. Eu falei, mas tudo no universo é energia. Você fala, você movimenta energia, você pensa, você movimenta energia. É muito vago. Agora, uma energia inteligente que organiza tudo, a ordem que tem no universo, meus irmãos, é alguma coisa espantosa. Não dá para a gente analisar e achar, concluir, que se trata de uma coisa assim, sabe? O acaso. Ele falou no acaso. Porque a lei do acaso, eu falei, não, o acaso não é uma lei. O acaso é o acaso. Ora acontece, não acontece. Um dia dá certo, outro dia não dá. Porque se o universo dependesse do acaso, era possível que a Terra não desse a volta de 24 horas, né? O movimento de rotação, ela estaria 4 bilhões de anos direitinho, dia, noite, as estações, tudo funcionando. Se fosse obra do acaso, um dia não ia dar certo. Porque esse acaso que dá certo sempre, já não é mais acaso. Já não é mais acaso. Então, eu acho que tem que reformular esses conceitos. Mas eu não vou discutir. Ele falou assim, existe também uma bobagem por aí chamada reencarnação. Fiquei tranquilo, falei, não vou discutir com ele, não vou entrar nessa área. Isso não existe. A morte acaba com tudo. A vida está no cérebro. O cérebro parou, acabou a vida. Não existe mais vida. Está vendo só o conceito que as pessoas têm, né? A gente respeita, sabe que, como disse Emmanuel a Chico, né? Chico tinha uma preocupação muito grande quando ele trabalhava na repartição no Ministério da Agricultura. E tinha um rapaz lá que era materialista, dizia-se materialista, que não acreditava em Deus nem nada, gozava a vida. Dizia assim, Chico, você fica perdendo tanto tempo com esse tal de espiritismo, por que você não vai para os bailes, namorada? Você não sabe o que está perdendo, rapaz? Eu falei, não, eu tenho outras ideias. Não, mas você está perdendo tempo? Você está perdendo tempo. Bom, e aí ele chegava para Emmanuel, quando Emmanuel aparecia, dizia, ai, meu irmão, eu tenho tanta peninha daquele nosso companheiro, ele não compreende, ele não aceita a vida espiritual. Quando eu falo em reencarnação, ele dá a gargalhada. Eu não sei mais, já esgotei todos os meus argumentos. Olha, Chico, fica tranquilo, ele vai morrer. Um dia ele vai morrer. Aí ele vai ver que não é nada disso. Ele vai ver pessoalmente que tudo isso que ele pensou está errado. Então eu não vou mais insistir, não insista, deixa a vida, vai se encaminhar, vai. Ele vai comprovar isso pessoalmente um dia. Você fica se desgastando querendo convencê-lo? Você tem que gastar o seu tempo com pessoas que queiram realmente uma informação útil, um aprendizado. Aí você deve ajudar, deve passar as informações para as pessoas. Mas desses que ficam discutindo, você não deve entrar em atrito, entrar em discussão. Então, existe uma força, você pode dar um nome que quiser, né? Como tem, em cada língua tem o nome, mas admitir que o universo é governado por uma inteligência superior, que nós ainda não temos capacidade de entender, de apreender assim, intelectualmente, o que seja ou como seja Deus, né? Nós sabemos que existe essa força, essa inteligência, a causa primária, como diz Kardec, né? O princípio, esse princípio inteligente, a causa primária de todas as coisas. Mas a nossa mente é pequena, nós somos, dentro da relatividade humana, muito limitados para conceber o absoluto. Apresentamos a palestra de Miguel Sardano, realizada no dia 30 de maio de 2010, na Fraternidade Espírita Alta de Souza, que fica na rua Loefgrin, número 1428, Vila Clementino, São Paulo. Promovida pela Distrital Jabaquara da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. O tema foi o conceito de família na visão espírita. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.